rastejar a sombra do avião, feito cobra no chão. Tente entender minha alegria, a sombra mostrou o que a luz escondia. Se eu quiser ser mais direto, vou me perder, melhor deixa quieto. Tente entender, tente enxergar o meu olhar pela janela do avião. Que amor era esse que não saiu do chão, não saiu do lugar, só fez rastejar o sabia. O jogo acabou de repente, o céu desabou sobre a gente. Tente entender, eu quero abrigo e não consigo ser mais direto.